9362, meu solo aos 47, livra direito no 219. Direito no 219. Boa noite, essa 9362, livra. Está 9362, táxi via Alfa e aguarde antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette. Juliette, tá 9362. Tio Arnesto da Juliette, com plantão previsto ao 02, encontra-se ocupado no momento, tá 9362. Mandando 9362. Poderia coordenar para o 9362 ou portão número 3 ou 4? É, até 9362, essa coordenação é junto ao infraero, que a gente não tem autonomia para modificar o portão. Então o que eu recebi aqui é o 02 e encontro-se ocupado pelo aeroporto da companhia. Ok, obrigado. Livre, tá 3601, 02, chame táxi. Bora. contato Titan 3601 no POB 109 em 3 horas e 40, Alterna Gavião. Direita Indy Alpha, ponto espera torre 118.95, altímetro no 012, tem um bom voo, Titan 3601. 012, 89, tem ponto espera, obrigado, bom trabalho, Titan 3601. 9362, ingresso a Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, 3362. Então, 3601 na linha de Condon no 0, vento 090 graus, 8 norte. Se quiser falar que no 0, tem 3601. 3601 no decola 0600, controle agora em 119.8, bom voo. 198 a 3601. Mandou bom dia, tem um 3601. 3601, vigilância, atenção. 340, solicita direto da Elton, 3601. TAM 3601, está restrito a nível de voo 320, direto da El. Direto da El, 320, restrito, TAM 3601. Está 3601. 3601. Diga. Chama o centro Recife, na frequência 1251, alterna 1-3-3-2-5. Segura o 3325, tá 3601, obrigado. Uno, só com informação Delta, no gate 9, autorização Guarulhos, 360-22. Poxa, né, 6251, bom dia, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após Trive, conforme a rota do plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda, após Leda direto Bridge. O controle Salvador 119.8, aciona 5531, Oxené 6251. Nativo conforme, Guarulhos, nível 360, Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu 13, depois conforme o plano. Escola curva direita, pista no zero, da El Lega Brit, 198 controles, 31 transponder, Oceanero, 62 pontos. Correto, 5531, no portão 09, chama pronto, Oceanero 6251. Zero pronto, ligado 62, pronto. bom dia. O Ocean, né, 6251, tá no gate 9, pronto para posicionamento. Ocean, né, 6251, autorizado para pushback acionamento, chama pronto para o taxi. 6251. Salvador, Oceano 6251, tá com 125, 3,42, Gavião, tá aqui. Oceano 6251, autorizado táxi via Pátio 1, no Índia, ponto de espera da 10, torre 1, 18, 95, o ajuste 10, 12, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera da 10, 61, 6251. Salvador, bom dia, Oceané 6251, ponto de espera pronto. Oceané 6251, linha decola pista 10, vento de 0,80 graus com 7 nós. Linha decola 6251. decolador Oceania 6251. Decolo aos 28, controle 1198. 1198, 6251, grato, boa. Controle Salvador, Oceania 6251. Oceania 6251, contato radar, na decolagem, submarino 360. 360, autoriza pro de bridge pro 6251. Autorizado Leda. Leda, 6251. Meu Vitor Charlie Eco, bom dia, Salvador para Jundiaí, uma centena, qual o pátio e a pista aqui, decola? Gente, pronto, cópia, Vitor Charlie Eco. Autorizado Salvador Jundiaí, o nível 100, plano Yankee. Decolagem pista 17, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral. Após Coral, direto Dendê, após Dendê, direto Arubi, após Arubi, conforme a rota do plano. A frequência do controle em 119.8, aciona 5512, Vitor Charlie Eco. Correto, qual o PAB? 502 a bordo, chama agora a torre 118.95 para acionamento e táxi, o ajuste 1011, agora tem um bom voo, Vitor Charlie Eco. Salve Salvador, muito bom dia, é o avião Gauss, tá vendo aqui? Confirme para o solo, Avianca. Oscar 90 kg, solicito autorização para reboque na posição 7, pátio 1, para a posição de número 11. Do portão 07 até o portão 11, 1-1, autorizado o Oscar 90 kg, reporta no término do reboque. Ok, gente, reportarei ao término. Autoridade da interseção, reporte para ingresso ao 97, Vitor Charlie Eco. Obrigada, alinhar e manter o NOTED. Tem livre decolagem da 17, o vento é de 0,80 graus com 8,9. Oxené 6251, alterna 13325. Sobre o CJ novamente no 6251. A frequência do centro 1251, alterna 13325. Confirma 1251, 6251. Afirmativo. 6251. Controle Salvador, é Papa Romeu, Vitor Charlie Eco, bom dia. Papa Romeu, Charlie Eco, contato com a Nata Coral, 0-0, saída Coral. 0-0, na saída Coral, Vitor Charlie Eco. Salvador, o Via Gráfica 90 quilos informa término do reboque, ok? Sim, Oscar 90 quilos. Bom dia. Ok, obrigado, bom dia.